Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Coleciona imóvel, loja, carro e porquê. Vivemos desse jeito e sai receita pra procurar. Nós é filho de herdeiro. Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Coleciona imóvel, loja, carro e porquê. Vivemos desse jeito e sai receita pra procurar. Nós é filho de herdeiro. Deixa vir. Se envolve sabendo que a madruga é louca e nós é mais louca ainda, enfim. Dois tragos na massa e a maldita pousadona se aproximou de mim. Bateu papo, veio de viagem, chegou hoje em São Paulo. Quer conhecer meu lado maloca? Viu minha foto no Instagram, desfilando de macão, comentou, PT me nota. Sei que a vida não é só flores, mas se existe dores, deixa o tempo mostrar. Que se pra você eu fosse um cara infiel, faço gozar. Vou de dois escravos que é baile na quebrada. E o foguete sempre foi a atração. E se ela avistar que é nóis no toque, joga cara de deboche pra chamar minha atenção. Pura lupa, maloqueiro bem conceituado. Elas querem suar com a tropa dos fingir levar pro. Nós é artista, mas nós vem dos outros lados. Contando dinheiro de placo. Fala baixo que quem tá passando é os caras do dinheiro. Que coleciona imóvel, loja, carro e porquê. Vivemos desse jeito e sai receita. Deixa vir, se envolve sabendo que a madruga é louca e nós é mais louca ainda, enfim. Dois tragos na massa e a maldita pousadona se aproximou de mim. Bateu papo, veio de viagem, chegou hoje em São Paulo. Quer conhecer meu lado maloca? Viu minha foto no Instagram, desfilando de macão, comentou, PT me nota. Sei que a vida não é só flores, mas se existe dores, deixa o tempo. Mas é artista, mas vai.